era um rei a ferro e fogo, eu não desejaria o fogo, a febre, um rei. Seja cangaceira, carta à Espanha, seja douro a cano, canto servo, a lei. A cada grito a porta aberta desespera, aponta flecha ao céu além. Cada caravela que espera o retorno da era quimera, peixeira, o desdém. Não se cala um canto, uma discórdia, a língua que separa a prece ilude o mesmo Deus. Não se foge ao mar a procurar relíquia, sujeitando a mata a recriar o caos. A cada grito a porta aberta desespera, aponta flecha ao céu além. Cada caravela que espera o retorno da era quimera, peixeira, o desdém. Discórdia, a língua que separa, prece, ilude mesmo Deus.